Taxi até a ponte espera da pista no zero. E é Pátio Índia, alfa na ponte espera, vai chamar a torre em 118, decimal 95, ajuste no 017. Afirmativo, no 017 vai chamar a torre 1895. Geral 9970, confirme as instruções do táxi. Afirmativo, táxi em frente. No ponto de espera, vai chamar a torre 1895. Pronto, cópia. Romeu, Papa Alfa Delta autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont. Viver Peso 1-0, SMAP, Lúvito, após conformada do plano. O nível 380, decolagem da 1-7 com curva à direita, perfil de saída da EL, Leda, Bridge. O transponder é o 5156 e o controle em 120.8. Prossiga. Sim, você vai retornar para Salvador agora? Vai, então pro meu PLB, o Papá, até o Delta. Confirme posição. Tá passando agora o Traveg. Tá. Ciência. Michael Palema, reporte através do parque de Petrosul. Eu vou reportar. Uno 922, desce para 2000 pés, ajuste no 07, autorizado LS, XOI, pista 10, reporte estabilizado. 2000, 1007, autorizado, reportará ao 922. Liberal 9970, a linha decola cabeceira 10, vento 140 graus, 0 menos. Passarei do 9809, na forma tráfego 12 horas, 16 milhas, rumo nordeste, cruzando nível, correção cruzando 4 mil pés para 2 mil pés, Boeing 737. Ciente do tráfego, passageiro 9809. Mais safadinha através de pessoas cruzadas. Ciente, chame de torre na frequência 118, decimal 95. 295, safadinha. Salvador, bom dia, o mais safadinha. Mike Papa Lima, prossiga. Mike Papa Lima, através do Parque Pitó Sul, senhora. Autorizado, vai direto para o Parque da Data. Mike Papa Lima, abandona a litoral, reporte para o cruzamento da final da 1-0. Lima. 2685. 2545, 2685, obrigado. Mike Eco Delta, pronto ataque. Mike Eco Delta, QNH 1-0-1-7, aporte um ponto de espera da lógica. Papa Lima, na escuta? Na escuta. Qual a altitude? Quem espera? Ciente estacionado 50-51. Positivo, 5051. Estou vendo agora o plot aqui na repetidora da torre. Inicialmente mantém a linha do litoral. Mike Papa Lima e reporte na vertical do Palio Itapuã. Temos um gol agora passando a posição do na final da 1-0. Sou autorizado, senhor. Estou com combustível bem pouco aqui. Queria ir direto para o pátio. Eu estou para cruzamento aqui. 20 segundos para cruzar. Tem condições de aproximar para a cabeceira 35, Mike Papa Lima? Positivo. Ingresse na final da 35, reporte na final da 35, mas Papa Lima sem interferência com a final da 10. Lima. 209. 9970, decolado 250, chame o controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Controle, muito bom dia, sideral 9970, decolou na sua escolha. Luna 922, chame Torre Salvador na frequência 118, decimal 95. 1895, 1922, boa. Sideral 9970, contato radar, saída Momo, sub e mantenha 340. Fala 340, sua vigilância. 1922, QNH1097, informa um tráfego no setor sul, a 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Autorizado pouso, cabeceira 10, vento 150 graus, 099. Livre pouso, gol 1922, dá 10, sempre do tráfego. Zero 9970, CN, modo Charlie. CNR 6225, desça para 2000 pés, registro 1097, autorizado ILS XOE, pista 10, reporte estabilizado. 2000 com 1097, autorizado ILS XOE, chamará quando estabilizado, 6225. Diga. Ativo, mantenha no ponto de espera, Mike e Eco Delta. Mike Papa Lima, tráfego avistado, livre pouso, cabeceira 35, vento 160 graus, 089. Mike Papa Lima, paciente pode taxiar nos pulgados, senhora? Positivo, tentando, Mike Eco Delta, está no ponto de espera da Oscar. Positivo, agradece, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, também usa aeronave na longa final da 1 a 0. Positivo. Tá passando no momento, a gente não tá recebendo o seu modo Charlie. Tá acionado aqui. Como que foi que tá passando no momento? Agora 0 a 0. Sim. Afirmativo, agora a gente está recebendo sim. Salvador, American 90. Mike, ajuda ela, está reposta alinhada e pronto. Is it the Fuka departure this morning? American 90, send by Scott. I'm sorry, stand by. 90, go ahead. Confirm? Ready to copy, go ahead. Marca 980 cleared Recife via Upper Whiskey 58, flight level 390, runway 10 after takeoff, 10 left, Buca departure and Caju transition, Scott code 5171. Salvador approach control frequency 120 decimal 8. You can understand, clear to receive via Whiskers 58, flight level 390. Fuga departure, Kazu transition, with the squawk 5151 confirmed with 120.8. Fuga 5171, American 980. 5171 for American 980. American 980. Read back correct, report to edge for startup and push. Roger. Solo, bom dia, 9220. Low 9922, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette. 922. Salve, Salvador, bom dia. 3179, informação mais para o Salvador. 3179, copia. 3179 autorizado São Paulo Guarulhos, o nível 340, decola da 10 com curva à direita, perfil de saída da EL, Leda Bridge, intercepta Upper Zulu no meio até Bravo até Zulu, após conforme rota do plano. O transponder é o 5173 e o controle opera em 1120.8. Aprovado o barulho, 3400, decola no zero, direita na EL, Leda Bridge, pressionou com a minha BHD conforme. 1973, um transponder, 1019.9. Tá correto, time, para puxa acionamento no portão 5, então 3179. Sobre American 980. Hi, American 980. Just confirm the flight level again, please. 90. 290, copy. 390, American 980. Roger, 390. Eco Delta, decolada aos 5.6, chame controle 120, decima 8, 1 bom voo. 128 Delta. Salvador, bom dia, papapapa, Mike, Eco Delta. Papapapa, Mike, Eco Delta, no meu pé de corredora Serra, ponte fora do bar. Federal 9970, copiou o controle. Prossiga. Chame Recife, na frequência 12545, alterna 12685. Prossiga, 12545, Federal. Ô, controle, autoriza para direta para o Mike Eco Delta. Ponto ideal. 25 está estabilizado no norte. Sinais 6225, complete final, chame torre, 1895. Confirmado? 1-1-8-9-5, Oceaner 6225. 1-8-9-5, 6225, boa. Papapapa Mike, Eco Delta, informe pro ideal para descer. 2-4-2. Em QNH-1-0-1-7, livre pouso, cabeceiro 1-0. Com vento 1-3-0 graus, 0-8-9. Gente, tá livre o pouso, tá bastante travado, 6225. Salvador, Cordial, bom dia, é o 8613 com a Mike, chega para a segunda. Sanar 6312, bom dia, sendo a identificação, chega da Mari, desce e mantenha 050. Mantenha a terceira chegada, Sanar 6312. 6225, no solo 1100, livre à direita e chame solo 121, decimal 9. Direita, solo 121, decimal 9, 6225, até mais. Salvador, Xenai 6225, bom dia. Xenai 6225, bom dia, taxi via Alfa, Juliette para o portão 01. Alfa, Juliette 01, 6225. Salvador Azul 4234 no pátio 3 para pushback acionamento. Direção que eu pedi solo, reporte para o táxi, Azul 4234. Autorizado pushback acionamento, Azul 4234. Série 9809, Recife, 1288, alterna 1260. 288, 260, obrigado. Santo 3304, bom dia, sinal de indicação de chegada bom, se desse mantém a nível 050. 4234, estacionado com 118 a bordo, 118, autonomia 6 horas e 10, alterna Aracaju, pronto para dar. Prima alternativa, Natal? Fernando Aracaju. Gente, autorizado o táxi, entra ponte para da pista 1-0 via Pátio Índia Alfa, no ponte para chamar a torre, em ano à noite, décima 95, ajuste 1-0, 1-7. Estado 1-0, 1-7, está autorizado via táxi via Pátio Índia Alfa, no ponte para chamar a torre, em 1-8-9-5-4-2-3-4. Romeu Papá Hotel Delta, autorizado a linha de decolar cabeceirão no 7, vento 140 graus, 099. Go 1605, good morning, it's Cockey Dance, both arrive with sending maintain at level 050. Tan 3304, 4000 pés, ajuste no 0-7. Controle Salvador, bom dia, 3307. Trip 5217, bom dia, sendo identificação, vou em... Na Proje Bonfi para interceptar a chegada quando o Dendel desça para o nível 050. Quando estou na Proje Bonfi para interceptar a chegada, quando o Dendel desça para o 050. O Xanar 6312 desça para 2000 pés, ajuste no 07, autorizado LS, XOI, pista no 0, reposto estabilizado. 2000 autorizado, reposto estabilizado, 6312 da hora. 1208, bom dia. O Ibrahim está autorizado, puxa. Pode Embraer, autorizado, 3179. Romeu, papá, Hotel Delta. Bom dia, contato radar da Olinda Bridge, submantenha 3810. Aqui, da Olinda Bridge, subindo e mantendo, vai subir e manter o 380, papá, Hotel Delta. Azul 4234, a linha decola cabeceiro no 0, vento 140 graus, 079. Autorizado, a linha de decolagem estou no 0, azul 4234. Três, um, dois, um, localizador. Tá no lock. Tente, complexo final, chame torre 1895, bom pouso. 1895, grato. Então 3304, desço para 2000 pés, o destino 07, e autorizado LS, X-Ray, pista no 0, reposta estabilizada. Mike Lima, Juliette, bom dia, sinal de identificação, chegada MAN, desce e mantenha nível 060. Tango Mike Lima, Juliette, indicado? Sim, reduz a velocidade para 2509, Mike Lima, Juliette. Azul 4234, decolado aos 12, chame controle 120.8. 120.8, azul 4234, bom dia. Torre 1613-12 da Ocean, passou externo, baixada travada. Chanel 6312, tráfego avistado, QNH-1017, livre pouso, cabeceira 10, vento 120 graus, 089. Autorizado pouso 1063-12 da Ocean. Para 2309. Dourado, dois a bordo. Trip 5217, ciente, reautorizado, desse para nível 060. Gol no 605, desça para 3000 pés, ajuste no 07. Guardião 07, com... É 0607? Tá livre até ponto de espera na... Eu posso esperar a torre 1895. O ajuste 10 no 7 e o voo está 307. Isso é o ponto de espera lá de 1895. Obrigado, tá bom. Não tem nenhum problema, viu? Sim. Estou até o Oscar. Aguarde só um instantinho, Oscar. De 9, táxi em frente, via Índia. Tipo 5217, desce para nível 050.